de tudo. Você tá bom. Longe de tudo que não me convém. Vivo hoje que o amanhã já sei. E outra vez ela me chama e eu não vou negar a voz. No bosque tem fumaça boa, vai rachar pra nós. Deitar, menina, vem cá. Que nesse movimento vai ser outra fita. Suíte preferencial da minha kit. Não repara a bagunça, é que o barraco é humilde. Sem crise, os like tudo made in China. Elas preferem a marula pra entrar no clima. Vamos viver o hoje que o clima tá good. Tem uns que pra colar com nós faz até pose. E aí, gente, tá daquele jeito, hein? Deixa as taças, vamos viver o hoje. É nóis, então. Deixa elas vir pro que a night constou. Hoje a vibe é outra vida, parceiro, sem caô. Presta atenção nos kits, maloqueiro domina. Quer ser VIP na minha chola, com dose de uísque. Eu tô de boa bema, tipo dame o vagabundo. Quero sossego hoje, pensamentos no futuro. Um passo pra conquista, correr com um time bom. Controle no trabalho, degustando um bom som. Pois a noite te convida, poeira branca só desanda. Quero te ver de boa, com um sorriso que encanta. Deixei recado no zap, mais tarde é outra fita. Se liga, eu tô chegando, sem brecha pros guarita. Ela me chamou outra vez, eu vou. Smoke puro e verde do boom. Chapei, assim tá bom. Longe de tudo que não me convém. Vivo hoje que o amanhã já não sei. Ela me chamou outra vez, eu vou. Smoke puro e verde do boom. Chapei. Assim tá bom, longe de tudo que não me convém. Vivo hoje que o amanhã já não sei. A noite caiu, meu telefone tocou. E ela me chamou, pode crer que eu vou. A lua tá brilhando, o cheiro dela exalando. Sempre bem vestido, o cheiro dela me instiga. Vou dar rolê na quebrada, é com ela que eu vou. Curtir a noite inteira, na mesa uísque e cerveja. Fumaça amarulixando, sopra a luz do neon, grave tremendo o som. O motorzão do GTI ronca alto, rasgando o asfalto. Hoje a noite é nossa, não tem pra ninguém. Botei a sete na rua, minha princesa me pegou de refém. Refém. Que dia lindo, pronto para os corre da quebrada. Não sei pra onde vou, ligou, tô dentro da jogada. Vivo hoje, pois o de amanhã eu já não sei. Faça o seu corre que aqui me adiantei. Daqui pra frente não sei, legal viver o agora. Desfrutar sua vida, momentos bons na memória. Gostando um verde do bom e demorou de colar. Não é a mina mais gata, mas sabe ideia trocar. Na humildade vai vendo, com os firma sobrevivendo. Tô na ativa, cê sabe o que passou, só lamento. Eu tô de boa e quero bem para você também. Assim tá bom, longe de tudo que não me convém. Outra vez eu vou. Smoke puro e verde do boom. Chapei. Assim tá bom. Longe de tudo que não me convém. Vivo hoje que o amanhã já não sei. Ela me chamou outra vez, eu vou. Smoke puro e verde do boom. Chapei. Assim tá bom. Longe de tudo que não me convém. Vivo hoje que o amanhã já não sei.